Venha, vamos para o teatro. Um grande ator serei. Meu nome vai ser grande cartaz e vai sair em todos os jornais. Meu nome irá brilhar. A minha arte a todos darei. Um grande ator serei. Mudar e vários tipos de representar. Que bom. Onde é que você vai? Um ator. O mundo inteiro vai me aplaudir. Espere. Depois que forem me assistir. Pare. E virem como eu sei divertir. Que bom ser um Pinóquio. Ator. Um grande ator serei. É tanta roupa para mudar. Ei, e vários tipos de representar. Adeus! Ei, Pinóquio! Você não pode ir! Estava ele! O que eu vou fazer agora? Eu vou correndo avisar o pai dele. Não, eu não sou delator. Eu mesmo vou atrás dele.